nas madrugadas, tamo na balada, de quebra só tomando um vinho. Até essa nós que tá neguinho. Quem assina sou eu mesmo, tô aqui. Nas madrugadas, tamo na balada, de quebra só tomando um vinho. Até essa nós que tá neguinho. Quem assina sou eu mesmo, tô aqui. Você não consegue ver, só pode sentir o coração que é tão grande igual do B.I.G. E faz sucesso com mulheres tipo P.A.C. Ou me ama ou me odeia, nome até S. Com certeza eu sou o Big com um pouco do Pax. Sou até mesmo Luther King com um X na face. Sou zumbi, sou besouro, sou do cordão de ouro. Visto preto, calço couro e olha nós aqui de novo. É, a fúria negra ressuscita outra vez. Eu recomeço das cinzas igual o Malcolm fez. Me chamam de Mike Tyson ou até de Cassius Clay. Nocauteando a tristeza e a frustração outra vez. Hey, os pretos têm que chegar, ouvir em algum lugar. Mas só não pode boiar, que a fila tem que andar. Mano, na porta do bar, aí tá frio, rapá. Então vê se chega pra cá, que o show já vai começar. Até se no estilo vida louca de ser. Cê sabe que tem que ser, eu já falei pra você. Cê sabe do proceder, então chega pra cá. Quando no rádio tocar, já sabe até o que falar. Porque seu mundo é do tamanho dos seus sonhos. Não depende só de tempo, de sorte. Suponho, corra atrás desde agora e não viva de ilusões. Esses são os versos, 101 ambições. Nas madrugadas, tamo na balada, de quebra só tomando um vinho. Até essa nós que tá neguinho. Quem assina sou eu mesmo, tô aqui. Nas madrugadas, tamo na balada, de quebra só tomando um vinho. Nas quebradas é nós que tá neguinho. Quem assina sou eu mesmo, tô aqui. Tô aqui pra somar, só com os que são de lá. Me presta o clique, faz fumaça e perfuma o ar. Viemos pra incomodar, cuspi no seu mundo pop. Esfavelado de rolê, roubando a cena no shopping. Mensagem vim pra tela, temos a Deus pro papel. Tá registrada 100 por hora, tamo junto, xerel. A culpa não é minha se você vai dormir cedo. Os prédios tá bangu, aí muquira traz o gelo. Sem reclamar da vida e sem chorar mingar. Bolando plano, esperando o dia raiar. Filé mignon é só pra quem roeu o osso. Só os merecedor que vai colar no nosso almoço. Nas madrugadas, tamo na balada, de quebra só tomando um vinho. Até essa nós que tá neguinho. Quem assina sou eu mesmo, tô aqui. Nas madrugadas, tamo na balada, de quebra só tomando um vinho. Nas quebradas é nós que tá neguinho. Quem assina sou eu mesmo, tô aqui. Nas madrugadas, tamo na balada, de quebra só tomando um vinho. Até essa é nós que tá neguinho. Quem assina sou eu mesmo, tô aqui. Nas madrugadas, tamo na balada, de quebra só tomando um vinho. Nas quebradas é nós que tá neguinho. Quem assina sou eu mesmo, tô aqui.